Boquete, eu quero ver. Você pode. Só vocês. Não, não tem nada a ver. Eu não ando nem você. Mas ainda choro e quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo. Apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além. Em uma relação, sei que não vai ser fácil amar outra alguém. Vai cantar forte, hein? Vem que cantar alto, é alto assim. E. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que às vezes não passe de passado e fique. Tá forte, vamos lá. Se eu pudesse. Mas e é sempre a separado, sinto que seu corpo ainda é meu. E às vezes me escondo e passo de tudo pra ninguém notar que eu. Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder te apagar na memória. E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. Obrigado, gente. A gente aqui em cima, vendo essa arena lotada, vocês todos cantando com a gente. Lembro de quando a gente estava bem embaixo desse lado aqui, ó. Tem 4 anos. O primeiro ano que a gente não conseguiu entrar porque a gente não tinha dinheiro, a gente ficou lá na porta. Exatamente. E hoje saber que os nossos pais estão aqui assistindo a gente. Sempre foi o sonho do meu pai trazer a gente em Barretos. Mas a gente não tinha, né? Não tinha, não podia trazer a gente aqui para conhecer a festa. E hoje, graças a Deus e graças a vocês, a gente trouxe os nossos pais para vir hoje. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu. Tem semanas que às vezes sofro bem as recaídas. Às vezes E nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado da porta pra fora. Se eu pudesse, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. É sempre a mesma história. Vambora.